Quando as luzes se apagarem, fico só. com franqueza, porque é que tira toda a firmeza a quem encontra no seu caminho. Lá por beber um copinho a mais, até pessoas pacatas, amigo vinho em desalinho, vossa mercê faz andar de gatas. Que é mau procedimento e há intenção naquilo que faz. Entra sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. Eu já fui, respondo o vinho, a folha solta a bailar ao vento. Fui raio de sol no firmamento que trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até dou vida. Aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. Eu só faço mal a quem me julga ninguém, faz pouco de mim. Quem me trata como água, é certo que pago, eu cá sou assim. Vossa mercê tem razão e é ingratidão falar mal do vinho e aprovar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Este é o seu Canal 2 da Antena 2. Silêncio, madrugada de cristal, leve, lento, nu, fiel. Este vento que te navega na pele, pede-me a paz, dou-te o mundo. Louco, livre, assim sou eu. Pouco mais, solta-te a voz, lá do fundo. Mostra-me a cor do céu. Se eu fosse um dia o teu olhar e tuas minhas mãos também, se eu fosse um dia o respirar e tu perfume de ninguém, se eu fosse um dia o teu olhar e tuas minhas mãos também, se eu fosse um dia o respirar e tu perfume de ninguém. Sangue ardente fermenta e toca aos dedos de papel. Luz dormente, suavemente pinta o teu rosto ao pincel. Largo a espera e sigo sua. Peco a quimera, meu anjo azul. Fica forte, sê amada. Quero que saibas que ainda não te disse nada. Pede-me a paz, dou-te o mundo. Louco, livre, assim sou eu. Um pouco mais, solta-te a voz, lá do fundo. Grita, mostra-me a cor do céu. Se eu fosse um dia o teu olhar e tuas minhas mãos também, se eu fosse um dia o respirar e tu perfume de ninguém, se eu fosse um dia o teu olhar e tuas minhas mãos também, se eu fosse um dia o respirar e tu perfume de ninguém.

quiseres, vou contigo pelo mundo. Se quiseres, para sempre dou-te aquilo que eu sou. Eu sinto-me bem quando estou aqui junto a ti, e vou mais além do que um sonho guardado em mim. E agora que sei que sou teu, quando o dia chegar eu vou cá estar. Eu sinto-me tão bem. Correndo no nada, um vazio, uma fuga de algo que não sonhei sempre em resistir. Encontrei enfim uma certeza cega, e eu vou mais além, e é por ti. E se quiseres, vou contigo pelo mundo. E se quiseres, para sempre dou-te aquilo que eu sou. Eu sinto-me bem quando estou aqui junto a ti, e vou mais além do que o sonho guardado em mim. E agora que sei que sou teu, quando o dia chegar eu vou cá estar. E eu sinto-me tão bem, eu sinto-me bem quando estou aqui junto a ti. Guardado em mim, eu sinto-me bem quando estou aqui junto a ti, e vou mais além do teu sonho guardado em mim. E agora que sei que sou teu, quando o dia chegar eu vou cá estar. E eu igual. Canal 2 da Atena Web. Quando traçou o meu destino, as cheias levam saudades de uma campina florida. Uma charneca é verdade, um lado triste da vida. Nossa Senhora do Tejo, protege meu navegar. Vou pelo meio do rio, não me deixes naufragar. Nas duas margens da esperança, há tanta gente a esperar. Nossa Senhora do Tejo, Senhora de ajudar. Nossa Senhora do Pranto, Senhora de dizer sim. Se o vento esquecer a vela, não te esqueças tu de mim. E ajuda também os outros que sofrem de dor sem fim. Nossa Senhora do Tejo, Senhora de dizer sim. Como da vida, não tem coração nem alma, tem tanta raiva incontida. Quem nasce à beira do Tejo não escolhe o seu destino e encontra nas suas margens o que perdeu. Ai, menino, Nossa Senhora do Tejo, protege meu navegar. Vou pelo meio do rio, não me deixes naufragar. Nas duas margens da esperança, há tanta gente a esperar. Nossa Senhora do Tejo, Senhora de ajudar. Nossa Senhora do Pranto, Senhora de dizer sim. Se o vento esquecer a vela, não te esqueças tu de mim. E ajuda também os outros que sofrem de dor sem fim. Nossa Senhora do Tejo, Senhora de dizer. Deixes naufragar. Nas duas margens da esperança, há tanta gente a esperar. Nossa Senhora do Tejo, Senhora de ajudar. Thank you. começar. Ninguém pode faltar. Em cada canção eu mostro quem sou. Cantar foi o que eu quis. Assim eu sou feliz. O palco é minha casa, onde eu me entrego e me dou. As mãos no ar. Mesmo assim ainda pensas que amar não é um dom, e que a gente só é gente quando toda a gente pensa que o que a gente faz é bom. Não vou dizer que não te quero mais, mas já não há razão para seguir por onde vais. Não vou dizer que não te quero mais, mas já não há qualquer razão para seguir por onde vais. Não. Andei, louco para te poder ver feliz. Tentei os truques do mago e os feitiços do aprendiz. Mesmo assim ainda pensas que amar não é um dom, e que a gente só é gente quando toda

dá pra esquecer aquilo que se passou. E se quer esconder que foi mais que uma paixão, foi um olhar que me fez despertar todo o amor que ainda posso dar. Oh, e tudo é distante sem estares aqui. Todos os dias são banais, todas as noites iguais, e tudo que vivo não faz sentido sem tu estares aqui. Todos os dias são banais, todas as noites iguais, sem tu ficares ao pé de mim. Talvez amanhã tu possas regressar, tu possa mostrar o que podemos viver. Basta tentar deixar o tempo vir sem querer forçar. O amor tem de vencer. Oh, e tudo é distante sem estares aqui. Todos os dias são banais, todas as noites iguais, e tudo que vivo não faz sentido sem tu estares aqui.